Chega aí, o papo aqui é diferente. Estão fazendo sua cabeça, assuma sua mente. Você é ludibriado pelo que vê e ouve. Bote fé, vou te provar que é só pressão e pose. Finalmente entrou pro time dos que tanto gosta. Conseguiu o que queria, agora é mais um bosta. Apronta, faz e acontece, quem vacila dança. Ontem um cara de paz e hoje diz que é gangsta. Diz que não abre pra ninguém, faz o que quiser. Que tem mais vidas que um gato e se cair, cai de pé. Que pra ter qualquer mulher basta estalar os dedos. Não sabe o que significa a palavra medo. Vários chegados e parceiros, mas em nenhum confia. Sem o respeito dos filhos, carinho da família. Se diz o rei da malandragem, dono do seu nariz. Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. Aonde estão suas mansões, seus carros importados? Seus milhões na Suíça, seus vários empregados. Só um canela seca enferrujado, pouca munição, barraco alugado, vira latas no portão, altos pano de marco, tênis importado, jaqueta de couro, dinheiro no bolso, relógio roubado e com o pouco que tem, você se sente bem, somente a quarta série, ao mesmo tempo bandido e refém, realizando várias vezes, atos insanos, marginal arquitetando seus planos, ganância e inveja, premedita o seu fim, o ódio cresce, o inferno vive dentro de ti, o demônio o procura e tenta confundir a sua mente, vários rostos, várias vozes, formas diferentes. Ele quer mais um aliado, mais um serviçal. Rendeu-se e entregou-se é do mal. Mal visto, mal visto, mal informado. Maldito, mal amado, mal educado, mal alimentado. Às vezes sonha acordado que não é tarde demais. Pede a Deus que o perdoe pelos que jogou pra trás. Fazer de mim um instrumento de tua paz. Como pode pensar em Deus e falar de paz? Se influenciou, influenciou mal demais. Vários moleques agora querem ser como você. Pode fé, pode crer, não sabem ler e escrever. Mas dizem estar preparados pra matar ou morrer. E esse tempo está quem manipula, vão se revoltar. Deus tenha piedade quando a verdade aflorar. Quando virem você na boa e eles na pior. Você de carro, celular, se achando o maior. O dono da bola, rei da cocada preta. E os pupilos em cana na mira de uma escopeta. Ou ainda irremediavelmente viciados. Aí então, segura a onda, irmão. É hora de pinar pra não ser jogado. Ainda não se tocou que o jogo é perigoso. Que é impossível ficar sempre, sempre no topo. Por mais foda que seja, um dia não aguenta. Nessa sua profissão ninguém se aposenta. Assim como você entrou, vários vão querer entrar. E o caminho mais rápido pra fama é te matar. Seguindo os seus passos, seguindo sua trilha. Pra atingir você talvez mate sua família. Aqui é papo de rocha, não tô rogando praga. Mas o que há que se faz, é aqui que se paga. A mente voltada pro bem lhe tornará poderoso. Dando forças pra sair do círculo vicioso. We'll be right back.